Antônio, estabilizado? Estabilizado, boa noite, 4-1. Gente, chame torre, 1-8, decimal 6. 2-6, boa noite, 4-1. Novembro, X6, Tango, chame torre, 1-8, decimal 6. 18, Beia, Tango. VIP 5486, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. Lembrando que o seu Tango está na proa da rotatória, senhora. É. Ainda não visual com o campo, ok? Gente, Lembrando que o seu Tango está presente autorizado, final do 17, reporte visual. Está presente, reportará visual, Lembrando que o seu Tango. Estou igual 941, passando em certo. Como 948, 18 metros no 015, reporte de pouso, vai estar travando. Reportarei. 5, autorizado final LSXA, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2095, autorizado LS, 3204. Felipe, posição no 0, 941. 3204, velocidade aqui tem. Gente, 3204. No primeiro, aceitamos a visual com o campo, senhora. Está autorizado o pistão do 7? Soitango, autorizado o pouso parado, cabeceiro no 7, vento no 30 graus, 1-1-1, ainda não avistando a aeronave. Positivo 130 com 11. Voo 1924, passando em dedicação, chegada a Mari, desça para o 070. 70 na Mari. Novembro, aceitamos de base para sinal, piso 17. Gente, Novembro, aceitamos. 566, desça para 2000 pés, ajustando ao 095. Confirmando, no caso, ajustando ao 095 para telefonar, né? 566, desça para 2000 pés, ajustando ao 095. 2000 pés, ajustando ao 095. 4, livre direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita 219, 1-9, 4-1, obrigado. 924, 50, meio de voo, 050. Solo, boa tarde, gol 9, 4-1, livrou. Bruno 941, boa tarde. Taxi via Alfa Juliette, posição meia dúzia, parte principal. Alfa Juliette para meia dúzia, 941, obrigado. Salvador, boa tarde, passarelo 223, garoto, centro da Quebec, copia para a vitória da conquista. Aceitando, solo 56, na frequência livre. 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5062 no transponder. Está autorizado, então, Vitória da Conquista, 200, decolando da 10 com curva à direita no perfil da Arbor, após direto Conquista. Controle 120, decimal 8 e o transponder 062, o passaredo 2230. Correto, remota 14, chama pronto, pushback, acionamento, passaredo 2230. Chamada 2230. Tá 3804, estabilizado. Estabilizado, 3804. Tá 3804, complete a aproximação final, torre 198, decimal 6. 198, 6, 3804. Salvador, boa tarde, tá 3804, estabilizado, trem baixo travado. Tá 3804, autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus, 089. Autorizado pouso, tá 3804. O 3566 pode passar a dona base 5000? Tá 3566, tá livre da restrição ITAP, é autorizado final LSXI, reposto estabilizado no localizador. Reportar no LSXI, tá 3566. Salvador, boa tarde, gol 1754, centro da Quebec. Gol 1754, chega da Madre, desça para o 060. 060 na Madre, 754. Gol 1924, prossiga na descida para 2000 pés, ajustando 0 no 5, livre da restrição ITAP. 2015, livre da restrição ITAP, o 924. Com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Eudes, onde intercepta Perwisk 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5105 no transponder. Autorizado, conforme nível 360 para Vitória, recola da 190, primeira curva direita, perfil da El, transição Leda, após Eudes, intercepta Perwisk 50. 5105 transponder, 1208, vamos. Correto, portão 3, chama para um inspecionamento, azul 4089. Reportarei. Salvador, boa tarde, está 3804, livrou. Então, 3804, boa tarde, taxi via Alfa, Juliette, posição 1-1, parte principal. Yeah. Alfa Juliette para o 1-1 da 3804. Solo Salvador, boa tarde, objeto 6721, informação Quebec. 6721, boa tarde, informação Quebec, confere, Fortaleza, nível 330, copia? Copio, 6721. Autorizado Fortaleza, nível 330, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Zulu 1-9, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-1-4 nos respondentes. Fortaleza 330, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti 1-2-0-8, 5-1-1-4, objeto 6721. Correto, portão 4, chama pronto para o direcionamento, Webjet 6721. Samara, 2-1. 0. Para 050754. Olha, Salvador, gol 697 para Quebec, bom dia. Bola 697, essa identificação, chegada Bonf, desça para o 060. 60 na Bonf, gol. TAN 3566. TAN 3566, 17005, reposta de pouso baixar travado. Positivo, passou sempre baixar travado, tem o campo a vista. Ciência, autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 109. Autorizado pouso 10, TAN 3566. Chegada na Mari, desça para o 070. Estabilizou no ILS, X-Ray, o gol 924. 1924, campanha de aproximação, torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Uno 697, redução para 2309. É 2309, gol 697. 3566, no solo 06, chame solo 121 decimal 9. 1219, faz 3566. Alô, boa tarde, está 3566, de Brodia Echo. Alô, está 3566. Então, 3566, Alfa, reportante, ataque seu Juliette, para ingresso. E a Alfa, vai reportante para Juliette, da 3566. Gol no 754, desça para 2 no 10, ajuste no 0 no 5, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2015, reportado estabilizado no 754. Plano 600, desça para o 050. Autorizado pouso, pistão 10, vento 190 graus, 062. Teve pouso, pistão 0. Fala, Salvador, boa tarde, gol 1806, cliente da informação Quebec, autorização Aracaju 230, copia. 206, boa tarde, informação Quebec, confere, tem nível 230 para aprovado, copia? Afirmativo, copia, 230. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, após Puca voa posição Jamo, e após Jamo voa direto Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 51-15 no transponder. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da pista 1-0, curva esquerda na saída Puca, até Jamo, após Aracaju. O controle é 208, o transponder é 195, gol 1806. Correto, portal 62, chama pronto para o chefe de acionamento, gol 1806. É, então, né? Puxa, acionamento web 672104. Só um instantinho para iniciar. Temos o Embraer da passagem do Na Remota, presta a iniciar o táxi e táxi será retaguardo. Quem já me escuta aguardando? Ok, aguardando, querido. Azul 4089, número 2 no setor, na minha escuta aguardando. Número 2, teria uma previsão? 7 a 10 minutinhos, o azul 4089. 7 a 10, ok, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 924, livrou na 64. Gol 924, boa tarde, taxia via Alfa e mantenha a posição antes da taxia Juliette aguardando para ingresso. Alfa e mantendo a Juliette para aguardar o ingresso no 924. Salvador Passareiro 2230, acionado com 48 a bordo, 3 horas e 20, alternando Salvador para o táxi. Passareiro 2230, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-8 decimal 6 dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. frequência até o ponto para então, no 0186, passarelo 226. 924 tentando ao táxi do Embraer na Passaredo, a partida remoto no 4, após a passagem do mesmo ingresso a Juliette, posição 190. Ciente, atento ao Embraer da Passaredo, após Juliette, para 190, 924. Webjet 6721 na escuta? Prossigo. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer na Passaredo, autorizado para o subexilamento, reporta táxi. Após Passaredo, autorizado, reporta táxi, 721. Uno 600, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado final LS, é que você reporta estabilizado. 2000, ou 1697, desça para 4000 pés, ajuste 10, 15. 4000, 1500, igual. A localizadora está no 754. Gol 1754, chame TOI, 1896. 26, bom dia. 230, próximo ponto, espera 10. Passarejo 2230, tem condições de alinhar e de falar de imediato? Afirma. Sente, alinho e das falas de imediato, piso 10, vento 130, grau 08, nós. Deve alinhar circular, passarejo 22. Salvador, boa tarde, voo no 754, 2 milhas do ICF, baixo trabalho. Voo no 754, às vezes eu tenho 0115, sem aproximação, aguardo pista livre. Mandando, 754. Salvador, bom dia. Centro 144, informação Quebec. Centro 144, chega da Mari, desça para o 050. Mari, 050, 144. Controle 120, decimal 8. 1208, passarei do 2230. Jet 6721, taxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 5, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 18,5, 6721, obrigado, bom dia. Azul 4089 na escuta. Na escuta, prossiga. Coordene com a equipe de solo, após o Boeing da Webjet livrado do setor retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Após o Boeing da Webjet livrar a retaguarda, vai iniciar e reportar o táxi, azul 4089, coordenado. Curva 697, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, curva direita na Pro 230, limitado pelo localizador. Direita 230, gol 697, tá com 189. Sim. Controle Salvador, boa tarde, trip 5246, seguinte da Quebec. Trip 5240, desça para o nível de voo 060, chegada a MAN. 060 na MAN, 5240. Gente, o objeto 6721 não faz o ponto do Boeing 737 da Gol, autorizado ali e manter cabeceiro 10. Faz o gol e mantém 10 mesmo, 721. G4000, gol 697. Gol 697, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 5. Juliette Bravo Delta para início descida. Juliette Bravo Delta, desça para o 060, reporte pronto para modificação. 060, reportará para modificação. Bravo Delta. Voo no 754, solo 816, livre direita, chame solo. 121, 219. 219, voo no 754. Interceptar o localizador esquerda para o 160, reposta estabilizada. Desça para 2000 pés, ajuste 1015. 160 na proa, desce 2000, livre elétrico, voo no 7. 10, vento 150 graus, 07. Agilizando manobras. Devido a colagem, agilizando 2 anos. Reportando seu táxi Juliette para ingresso. Minha alfa, reportando seu Juliette para ingresso, 754. O nome é 00, complete aproximação final, torre 18, decimal 6. 18, .240, fui direto Duna, desça para 4000 pés, ajuste a 0015. Voando 0015, voando Duna, 4000 pés, 5240. Sente, voo no 600, continue a aproximação, aguarde pista livre. Voo no 44, redução para 2109. 2109, 3144. Autorizado, pouso, pistão 0, vento 170 graus, 0,9 noite. Obrigado, 6721, decolado 18, chame o controle, 1,20, decimal 8. 08, obrigado, bom dia. Para o táxi, azul 4089, com 112 a bordo, alternando com o fim. E autonomia de 3 horas. Azul 4089, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal 612, eu ajuste no 05, bom voo. 15, Índia Alfa, azul 4089, obrigado. O gol no 754, Juliette 04, portão, atentando a Embraer da Azul, iniciando o táxi. Juliette até o 4, atentando a Embraer da Azul, iniciando o gol no 754. Localizador 697. Turno 697, compete aproximação, torre 18, decimal 6. 86, 697. Agora pronto, azul 4089. Quatro zero oito novecentos, mantém fundo de espera. Mantém. Dois salvadores, vou 697, bom. Boa tarde, tá passando zona. Vão no 697, a gente já se meteu no 095, o repórter vai estar travado. Está travado, bom. Mas eu quase 089.